verdadeiro, santo dos santos, o eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o que sou, Jesus maravilhoso. Da paz.